17:18 no FM Estéreo da Comercial. Lança chamas. As 7 vidas do Hard Rock Heavy Metal. We'll be right back. todos, boa tarde. Assim, o início de mais uma emissão do Lança-Chamas, dedicatório ao Hard Rock Heavy Metal na sua fase Mark II. O início de hoje para os Phenomena e o álbum do mesmo nome, um concept com edição nacional para muito breve e também uma passagem de destaque já prometida em edições anteriores, aqui hoje no Lança-Chamas. Still the night, I'm still the light that shows. Chama-se FM Estéreo da Comercial, 17-18 aos sábados. Hoje um destaque para a passagem mais larga do álbum do Grupo Fenómeno, do mesmo nome, e reunindo Glenn Hughes, Cozy Powell, Mel Galley, o autor do projeto, Richard Bailey, John Thomas, Neil Murray e alguns outros convidados que indicaremos mais daqui a pouco ao longo do retomar desta passagem larga. Mais sons por aqui no Lança-Chamas de hoje, relembrando a edição nacional, há alguns meses de Warning. Queensrÿche. We see the light of those who find the world has passed them by. Too late to save a dream that's growing cold. Hide its face from those who try to see the distant signs of unforetold. Oh, oh, we'll be right back. Queen's Rush, Take Hold of the Flame, um excerto do álbum Warning. Lança-chamas FM Estéreo, da comercial às soltas entre Phenomena, Fly on the Wall, AC/DC. AC/DC do álbum novo Fly on the Wall, single Danger. Também novidades da parte germânica. Grande salto para os Warlock, desde o seu anterior Burning Witches para este Hellbound. I feel Singles dos AC/DC Danger e Warlock All Night, este pertencente ao álbum Hellbound, no intervalo da passagem de destaque de hoje para o lança-chamas com o projeto de Mel Galley Phenomena. Yeah. Retomamos aqui o destaque do Lança Chamas de hoje, sábado, FM Estéreo da Comercial, entre as 17 e as 18, o projeto de Mel Gally, acompanhado de uma série de outros nomes grandes da cena hard rock, entre eles Cozy Powell, também Don Airey e o vocalista aqui em grande plano, Glenn Hughes. Títulos até agora rodados tanto na primeira como na segunda parte desta passagem de destaque dos Phenomena, Kiss of Fire, Still the Night, Dance with the Devil, que passa por ser o single corrente de promoção do álbum, Believe e Who's Watching You. Lançamos no FM Estéreo do Comercial, praticamente cumprida a passagem de destaque de hoje em dedicatória ao projeto novo de Mel Galley, Phenomena. Regresso de um dos grupos habitualmente considerados meninos prodígio da nova cena do heavy metal, Tokyo Blade. Warrior of the Rising Sun, um dos títulos em evidência do álbum novo dos Tokyo Blade, Night of the Blade. Ainda para passagem de destaque, a banda sonora do vídeo dos Warlord and the Cannons of Destruction have begun.